Cirlei Carvalho, em ritmo de arrocha. Neblina molha minha janela e eu aqui sozinho chorando por ela nessa solidão, nessa solidão, nessa solidão. Acendo cigarro e ligo o som do meu carro. Uma cerveja me faz lembrar seus beijos e abraços. Dói meu coração de tanta paixão. À noite eu me pego pensando, será que de mim, aquele amor gostoso demais, não deu pra tirar do pensamento assim. Eu que fui o seu primeiro amor, o homem que te fez mulher, eu me entrego outra vez a você, na hora que você quiser. Seus olhos azuis, azuis, lindos como a cor do céu. Você foi vida me proporcionou. O seu corpo nu, nu, muitas vezes se cruzou com o meu. Foi tão bom tudo que a gente viveu, que meu coração jamais lhe esqueceu. Portal do Arrocha. Gostoso demais, não deu pra tirar do pensamento assim. Eu que fui o seu primeiro amor, o homem que te fez mulher, eu me entrego outra vez a você, na hora que você quiser. Seus olhos azuis, azuis, lindos como a cor do céu. Você foi o meu maior troféu, que a vida me proporcionou. O seu corpo nu, nu, muitas vezes se cruzou com o meu. Foi tão bom tudo que a gente viveu, que meu coração jamais lhe esqueceu. Seus olhos azuis, azuis, lindos como a cor do céu. Você foi o meu maior vida me proporcionou. O seu corpo nu, nu, muitas vezes se cruzou com o meu. Foi tão bom tudo que a gente viveu, que meu coração jamais lhe esqueceu. E meu coração jamais lhe esqueceu. Que meu coração jamais lhe esqueceu.